Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, querido. Tudo jóia? Eu tô. Me conte como é que tá o tempo aí. O tempo aqui está... Deixa eu ver, não tô com termômetro. Deixa eu abrir aqui a janela só um pouquinho. Eu vou chutar aqui cerca de 18 graus. É. E aí, como é que tá? Aqui tá mais ou menos isso também, mas o problema é que São José é um tempo muito frio, viu? E tá chovendo aí ou não? Não, não tá. E aí? Aqui também não tá, pelo menos isso, né? Bom, menos chuva mal. É lindo, mas em cinema, né? Olha, em cinema as pessoas saem, vão tomar chuva, acham lindo aquilo. Eu tenho horror dessas coisas. Exatamente, quer dizer, em cinema é chique, tá correndo na chuva atrás do seu amor, ou pelo menos é um momento de saudade também, são super bonitos em cinema, mas nossa... Na vida real já é diferente. Até por sinal, a gente vai conversar isso com o nosso entrevistado de hoje. Gente, acalma aí, se acalmem aí, que daqui a pouco ele entra pra bater um papo com a gente, com o Astier Basílio. Take easy, boys. Take it easy, exatamente. Então, vamos então pra pesquisa musical. Então, anos 50, gente. Vai lá, Falcunha. Vamos lá. Everyone been telling you about the way I run around. Just don't mind them. People gotta talk. And if they say I've been untrue, not a new love I have found. Just don't mind them, people gotta talk. When I kiss you, when I kiss you, when I hold you, when I hold you, you know I love you, and I could never be untrue. So close your eyes to foolish lies that say that I have put you down. Just don't mind them, people gotta talk. When I kiss you, foolish lies that say that I have put you down. Just don't mind them, people gotta talk. Você não deve ter percebido uma coisa, Marco Antônio, que me arrepiou a raiz dos cabelos. O quê? Ele é ruivo que nem o Renzo. Ai, não adianta. A implicância do João com os ruivos é um troço incrível. Não adianta. Olha, gente, essa canção é de 59, desconhecida no Brasil. O nome é People Gotta Talk, ou seja, as pessoas vão falar. O nome do cantor, o ruivo em questão, é o Joe Brown. Tá? Uma das canções dele mais famosas, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, que é a Picture of You, ou seja, um retrato seu, que é de 62. No caso, ele vem há cerca de 60 anos, 60, entretendo o público fã de rock and roll, principalmente na Inglaterra, nome de batismo Joseph Roger Brown. Ele nasceu em Lincolnshire, na Inglaterra, no começo da década de 40. Né? A família dele se mudou para Londres quando ele tinha 2 anos de idade e gerenciou ali uma taverna muito popular na região. O Brown até recebeu o título de Top UK Vocal Personality, ou seja, personalidade vocal pop, né, ou seja, principal do Reino Unido em 62, pela crítica musical da época, né, e ele acompanhou roqueiros americanos como Gene Vincent, Eddie Cochran, quando eles se apresentaram no Reino Unido, e também ele apresentou um programa de TV para o público infanto-juvenil, que também teve bastante sucesso na Inglaterra. Para se ter uma ideia da popularidade do Brown no Reino Unido, quando ele completou 50 anos como entertainer, né, ou seja, lá por 2008, o Mark Knopfler, do Dire Straits, e o mega produtor e roqueiro Dave Edmunds, capitanearam um show celebrando essa data com ele. Ele pode ser ouvido em comédias musicais que não são conhecidas no Brasil, como What a Crazy World. Vale dizer que essa comédia foi dirigida pelo grande Michael Carreras, que foi o futuro realizador dos clássicos B, Mulheres Pré-Históricas e Continente Esquecido, ambas daquela produtora que fez vários filmes de terror com Christopher Lee, Peter Cushing e Hammer. E também o Joe Brown pode ser também ouvido numa comédia musical chamada Three Hats for Lisa. E vale dizer que tanto no Three Hats for Lisa como no What a Crazy World ele também atuou. Então vamos ouvir um trechinho aí da canção dele de 62, que fez sucesso lá, A Picture of You. In the night there are sights to be seen. Stars like jewels on the crown of a queen. But the only sight I want to view is that wonderful picture of you. On a streetcar or in the cafe, all of the evening and most of the day, my mind is in a maze, what can I do? I still see that picture of you. O Renzo Mora dos anos 50. aviso para Vilma Silva, de Recife, calma, que nem o João falou, take it easy, por favor, o Aftier já... Daqui a pouco já chega aí, tá? Então vamos para os anos 60? Vamos para ouvir um dos meus cantores favoritos. Ah, vamos lá. Que voz maravilhosa. Maravilha mesmo. What to do, what to do, what to do. Now that I seem to be losing you, what to do with my life when we're out of touch and my heart will want you too much? Where to go, how to know? What to say if they ask why our love went astray? Should I run away and hide? That wouldn't be so smart when I know I can't hide from my heart. How to smile now that I'll miss you so, while the love that I feel seems to grow. Maybe I ought to try asking you what to say, where to go, what to do. Maybe I ought to try asking you what to say, where to go, what to do. Classe é classe. Nossa. Ó, sem palavras e menos palavras ainda quando a gente pensa que essa canção agora que a gente ouviu de 67, chamada What to Do, ou seja, O Que Fazer, não fez sucesso no Brasil. Então, quer dizer, para quem não reconheceu, esse mestre do coolness, cara, nossa, classe é classe, como o João falou, Matt Monroe, né? O maior hit dele foi From Russia With Love, né, da trilha sonora de Moscou com 2007, e na verdade, agora, anos 60, depois anos 70 e anos 80, a gente vai tocar canções aqui que tem a ver, que tenham a ver com Rússia, porque o nosso entrevistado nasceu em Pernambuco, foi criado, morou muitos anos na Paraíba e está fazendo mestrado na Rússia. Então, a gente está fazendo uns links com ele, de certa forma. Então, falar aqui um pouco do grande Matt Monroe, né, o nome de batismo, Terence Edward Parsons, nasceu em 1930, em dezembro de 1930, faleceu em 85, se apresentou de 56 até cerca de 8 meses antes de falecer, serviu nas Forças Armadas Britânicas em Hong Kong, começou como crooner, cantando versões de clássicos, de standards americanos, e foi pupilo do mega produtor George Martin, né? Quando se pensa em Beatles, se pensa mesmo no produtor George Martin também. Nos anos 60 ele teve uma crise fortíssima, assim, uma briga com o alcoolismo, e sempre fumou muito, ele morreu de câncer no fígado. E também trabalhos que ele fez, só que no caso nos Estados Unidos, foram com um produtor, já que a gente tinha citado antes o Renzo, produtor que o Renzo gosta, que também gostas, que é o Nelson Riddle. Sim. Né? Então, ele pode ser ouvido num filme de culto, assim, eu me lembro que passava, era obrigatório passar na sessão da tarde, quando eu era pequeno, que é a história de Elsa. Sim. Né? Um Golpe à Italiana com Michael Caine, na Espionagem em Goa, não sei se lembra, é quase que uma semissequência do Selvagens Cães de Guerra. Lembro. Era com Gregory Peck, com Roger Moore. Lembro. Né? Isso. Os Implacáveis Krays, que é com o Martin e o Gary Camp, aqueles dois irmãos que são do grupo Spandau Ballet, eles trabalham como atores nesse filme, é sobre uns gangsters, barra pesadíssima do Reino Unido. E obviamente, né, no From Russia With Love, ou seja, Moscou com 2007. Vamos aí, meio chovendo molhado, mas vamos tocar um trechinho, por favor, do From Russia With Love? From Russia with love, I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces. Marco Antônio, ele morreu moço ainda, né? Aham, pois é. E tal, como eu te falei, uns 8 meses antes ainda estava trabalhando direto, apresentando pela Europa. Ele também era bem popular no Japão também. Eu me lembro que essa canção, né, que a gente ouviu um trecho agora, né, From Russia With Love, que é, de novo, que é do Moscou com 2007, um dos principais filmes com o Sean Connery e James Bond. Eu me lembro que a russa, a Bond Girl russa, era Romanova, o sobrenome, era interpretada por uma atriz italiana, que foi Miss Itália até, Daniela Bianchi, uma mulher lindíssima, que abandonou até a profissão, casou com, parece que, um multimilionário genovese. Ele deve ter falado, agora tu não trabalha mais como atriz. E ela aceitou. Então, de qualquer forma, vamos para os anos 70, querido, por favor. É um grupo que eu também tenho uma paixão muito grande. Mas é um grupo maravilhoso. Vamos lá, gente. 79. Marco Antônio. Ah, essa lindeza disco aí, desconhecida, é uma canção de 79, o nome é So Nice, I Try Twice, ou seja, tão gostoso que eu provei duas vezes. O grupo maravilhoso, The OJs, o maior hit do grupo foi Love Train, que por sinal cita a Rússia, basicamente um libelo antiguerra, um pedido de paz mundial. Imagina que a canção que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco é uma canção de 72, ou seja, Guerra Fria pegando pesado, e eles fizeram essa canção basicamente falando, né, da como seria bom a união dos povos ao redor do mundo, e cita a Rússia. E a África, e a África também, né? Exatamente, e até tratam até na música ali Islã como se fosse um país. Exatamente. Né? Deixa eu ver, a canção, por sinal, que a gente vai ver daqui a pouco, a Love Train, é uma das primeiras canções disco, registrado com ritmo disco da história. Ela é de 72, né? A gente sabe que a disco mesmo explodiu mesmo, tipo, no final de 77, 78, 79, e 80 já meio que tinha acabado como digamos assim, como movimento constante, né? Mas imagina só, 72, canção disco, Love Train, que já ouviu um trechinho. A que a gente ouviu agora, na íntegra, é de 79, né? A canção que a gente vai ouvir, Love Train, foi escrita por uma dupla que tu gosta muito, Gamble and Huff, né? Que eles sim. Compuseram... não, gente, eu acho que o interessante é perguntar quem que eles não escreveram, para quem que eles não trabalharam, né, nos Estados Unidos, né, na década de 60 e 70, nossa, incrível. Então vamos para a canção, vamos Love Train, tocar um trechinho, por favor, obra-prima. Da uma obra-prima, né? Essa é fantástica. Não, olha a coincidência. Essa canção estava no Hot 100, da lista da Billboard. Chegou, estava no número 40, se não me engano, em 27 de janeiro de 73. Esse foi o mesmo dia que aquele acordo de paz de Paris... Foi assinado, né? Supostamente, pelo menos tentando acabar com a guerra e restaurando a paz no Vietnã. Imagina só a coincidência... Né? Quer dizer, nossa, falando sério, inacreditável. Esse grupo de OJs são de Canton, Ohio, começaram em 58, continuam até hoje, inicialmente com Eddie Levert, Walter Williams e William Powell, Bobby Massey e Bill Iles. Hoje em dia, Walter Williams, Eric Grant e Eddie Levert continuam cantando e entretendo o público do mundo inteiro. Eles podem ser ouvidos em filmes como A Procura de Mr. Goodmore, Os Últimos Dias da Disco, no seriado A Gata e o Rato e Fresh Prince of Bel-Air, aquele O Maluco no Pedaço com Will Smith em começo de carreira. E também, uma canção deles que fala de dinheiro é a canção tema daquela série O Aprendiz, The Apprentice. Sim. Começa, né, com Money, Money, Money, pois é, falando do quão bom é ter grana no bolso. Então, gente, vamos para os anos 80? Vamos embora. Então tá, já por favor. Estamos a caminho viajando no tempo. Aham. Showtime, nos caminhos da cidadania. Marco Antônio. Uau, essa canção aí é dos anos 80, né? A gente já está na década de 80, é uma canção que foi gravada no final de 1980, lançada em 81. Quem me apresentou até esse grupo foi um amigão, meu irmão camarada, mandar um abraço para ele, Cristiano Zanella. O nome da banda é Stray Cats, né? Uma tradução literal seria algo como gatos vira-latas, né? Porque Stray Dog, em inglês, é uma expressão para gato, para cachorro vira-lata. No caso, como eu falei, foi lançado em 81, essa canção aí, o nome é Storm the Embassy, ou seja, arrebenta, entra a porta dentro da embaixada. Sobre a baderna, aquela baderna pós-tomada de poder que chutou o Reza Pahlavi lá para 79. uma canção bem política, cita Moscou também, porque, né, obviamente, Guerra Fria e tudo mais. O maior hit do grupo foi Stray Cat Strut, que em português seria alguma coisa como ginga dos Stray Cats, ou de um gato vira-lata, também da virada de 80 para 81, já vou ver um trechinho daqui a pouco. Vale dizer que esse grupo aí é um grupo americano, só que de artistas que cresceram ouvindo canções da gravadora Sun Records, né? Então eles eram fãs do Bill Haley, The Comets, Eddie Cochran, por sinal até o vocalista Brian Setzer, o vocalista da banda Stray Cats, interpretou o Eddie Cochran aqui no filme La Bamba, também é muito influenciado pelo Gene Vincent, então eles quiseram misturar, tipo assim, a crueza do rock and roll nos seus primórdios, do rockabilly, com a crueza da música punk. Então, foram produzidos, essa canção que a gente ouviu, a canção que a gente vai ouvir agora foi produzida pelo galês Dave Edmund, a gente até citou um pouco antes, porque ele é um dos maiores nomes do rock and roll na Europa, e, como eu falei, do país de Gales, essa canção que a gente ouviu, e aqui a gente vai ver agora um trechinho, como eu já falei, produzido pelo galês Dave Edmunds. Ele, o Edmunds, produziu também e trabalhou com, né, trabalhou com Paul McCartney, com Status Quo, com Carl Perkins e com Fabulous Thunderbirds. Essa banda começou em 79 e faz parte dela, né, o Brian Setzer, que a gente citou, o Lee Rocker e o Slim Jim Phantom. São originalmente de Long Island, em Nova York. Então, vamos ouvir um trechinho, por favor, da canção deles mais famosa, que é Stray Cat Strut. Marquinho, seu convidado já está na linha. Ah, maravilha. Só para finalizar, então, essa banda Stray Cats pode ser ouvida em filmes como Uma Escola Muito Especial para Garotas, né, Private School for Girls, uma das comédias adolescentes que eu mais gosto. Outra comédia também que eu adoro, chamada Gatinhos e Gatões, Show Bar, e também na comédia de terror sul-coreana Tudo em Família. Então, gente, já na escuta, segundo o João, então está o nosso convidado, finalmente, o Astier Basílio. Falar um pouquinho dele, é muita coisa que tem para citar aqui, mas ele é jornalista, crítico literário, crítico de teatro, poeta, ele é pernambucano da cidade de Vitória de Santo Antão, questão de uns 55 quilômetros de Recife. A família dele se mudou com ele quando ele era muito pequenino para Paraíba, mais precisamente para Campina Grande e depois João Pessoa. Ele é filho de repentista e reside na Rússia há questão de um ano, onde faz mestrado sobre literatura russa. Alguns dos livros, ele tem muita coisa, apesar de não ser um ancião, ele tem muita coisa já que elogiadíssimo que ele fez na carreira. Então, por exemplo, poesia. Tem publicado Sonetos Soltos no Vento, Baião de Dois, Funerais da Fala, amo esse título, Eu Sou Mais Veneno que Paisagem, Retratos Falados, A Servir a Quem Vence, esse também muito elogiado. Em coletâneas ele participou, por exemplo, de uma chamada O Cangaço na Poesia Brasileira. Ele é verbete no livro Uma História da Poesia Brasileira, da autoria do escritor Alexei Bueno. Contos, ele escreveu Varadouro, Falsas Ficções, e romance, ele escreveu um que foi finalista do Prêmio SESC de Literatura em 2017, Supermercado Brasil Novo. Então quero dar as boas-vindas, finalmente, ao Astier Basílio. Tudo bem, querido? Oi, Marco Antônio, tudo ótimo. Felicidade estar falando contigo. Querido, um pouquinho mais alto só, tá? Que eu tô ficando meio surdo, tá bom? Tá bom. Obrigado, isso, pode berrar, para nos ouvir em Moscou. Querido, assim, ó, eu tento começar pelo começo, tá? Sei lá, na Bíblia, né, já dizia que no começo houve a palavra, tá? Então, me fala assim, da importância da palavra, não a palavra bíblica necessariamente, mas da palavra na tua criação e no teu relacionamento com ela, pode ser? Sim, claro. Eu venho de uma família de poetas em que o elemento da oralidade é um elemento fundamental. A oralidade é o elemento básico, o elemento fundador da poética dos cantadores, que é herdeira da poética dos trovadores medievais, dos aedos da Grécia, enfim. Toda essa tradição é fundamentada na poética da oralidade. Então, os princípios da poesia oral, as bases, até hoje, são rima, métrica e oração, que é justamente os aspectos técnicos que vigiam nas escolas literárias até o modernismo, né? Então, toda essa base técnica foi fundamental para mim, foi a minha régua e meu compasso para a minha composição poética, para a minha base estética. Maravilha. Então, quer dizer, essa tradição oral... Me fala um pouquinho do teu pai ser repentista, como é que foi. Eu sei que tu também, de vez em quando, tu também tem até uns vídeos na internet muito interessantes, tu dando uma de repentista. Fala um pouquinho disso, né? Apesar de eu ser meu sotaque, mas eu ser criado no Rio Grande do Sul, eu nasci no Piauí, eu me lembro um pouco disso, de literatura de cordel e tudo mais. Fala um pouquinho disso na tua infância, pode ser? Sim, claro. Então, meu pai, ele é repentista, Guião Lima, e também autor de folhetos de cordel. Uau! O irmão dele, o irmão mais velho, que infelizmente já faleceu, Manuel Basílio de Lima, também era cordelista e vivia na área do Pernambuco. Uhum. Então, eu me acostumei, criança, a receber folhetos que ele publicava. Ele era um autor prolífico, sempre refletia sobre os assuntos e acontecimentos políticos do momento. Então, a minha casa era repleta de folhetos de cordel. E as pessoas com as quais eu convivia na infância eram basicamente os grandes heróis da cantoria brasileira, como Ivanildo Villanova, Severino Feitosa, Sebastião Dias. E em Campina Grande, a cidade em que eu cresci, ela era uma espécie de meca da cantoria nos anos 80, nos anos 70. Era para onde afluía os principais nomes da cantoria nordestina. Em 1974, foi realizado aqui o chamado Congresso Nacional dos Violeiros. Inclusive, o Marcos Pereira Discos fez uma gravação de um LP memorável. Inclusive, é o único registro em LP de uma figura legendária como Manuel Chudu. Para os mais jovens, Manuel Chudu é autor de várias cestilhas que são recitadas por Lirinha do Cordel do Fogo Encantado. Então, Campina Grande tem esse aspecto de ser um centro de referência para a cantoria de viola. E a minha casa, o meu tio trabalhava como membro da comissão julgadora, da comissão organizadora que preparava o material para ser cantado. Então, todo o meu ambiente de infância, adolescência, foi ao lado de grandes referências dessa área. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, querido. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei muito a diferença da influência, tá? Da literatura de cordel de Pernambuco para Paraíba. Me fala, assim, é muito diferente? Ou seja, se tu tivesse sido criado mesmo em Pernambuco, teria sido daqui a pouco diferente isso pelo peso da influência ou não? Ou ela é similar? Olha só, há uma região que ela é praticamente como se fosse um país único, do ponto de vista dessa jurisdição poética. Então, o Pajeú pernambucano, ele é muito semelhante ao sertão nordestino, sertão paraibano. Veja, a cantoria, basicamente, que é a extração oral, que é os cantadores que improvisam a som da viola. Os cantadores são uma arte. O autor de cordel é outro, é o registro escrito. São troncos de uma mesma raiz, de uma mesma árvore, mas são modalidades distintas. Então, no final do século XIX, quando a cantoria vai surgir, na Serra do Teixeira, é uma região muito próxima geograficamente ao Pajeú. Então, tanto é que esse núcleo inicial da formação da cantoria, quem for pesquisar as principais referências da área, como Câmara Cascudo, vai perceber que é ali, na cidade do Teixeira, que vai ser o núcleo irradiador. Tanto é que é de lá que surge, da região ao redor, o Inácio da Catingueira e o Romano do Mãe d'Água, né? São regiões próximas. E depois esse núcleo vai ser transferido com os irmãos Batista e outros cantadores no Pajeú pernambucano. Então eu poderia dizer, Marco, que o núcleo forte da poesia popular, da poesia oral brasileira, está na Paraíba, em Pernambuco, em certo aspecto no Rio Grande do Norte, mas a grande força é Paraíba e Pernambuco. O Ceará tem uma escola muito forte também. E também o Piauí teve um grande cantador, Domingos da Fonseca, e agora tem representante da nova geração, que é Hipólito Moura, um cantador na faixa dos 40 anos, que está entre os grandes nomes da cantoria atual. Maravilha, maravilha. Querido, assim, ó, é muito presente no que tu escreve essa relação com o tempo, né, e as memórias. Né? Tem até uma poesia que fala: saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Sim. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Fala um pouquinho da tua relação com a saudade e tua relação com, né, a gente não poder congelar o tempo, partindo do princípio aqui que, né, tu és uma pessoa que está morando, né, num país tão diferente do Brasil, né, como a Rússia. Então fala um pouquinho como é que tu lida com a saudade e as memórias, pode ser? Uhum. Bom, eu sei que agora tá, óbvio, o pessoal que não tá sabendo, ele tá agora no Brasil, veio aproveitar as festas juninas no Brasil, então, mas tudo bem, desculpa, fechei parênteses, fala aí. Não, tranquilo. Veja só, agora vamos falar um pouco de ficção. Ficção, na verdade, é uma área que eu tô já há um tempo trabalhando. Aham, uhum, aham, então, uhum, investindo nela. O maior tempo que eu consegui foi justamente ser finalista em 2014, uhum, eu estava trabalhando esse romance na Rússia. O interessante é que, durante um certo tempo, eu só falava basicamente português com os meus personagens. Então, estava na Rússia, o dia todo falando russo ou inglês, e à noite, quando eu ia revisar meu romance, então era com meus personagens que eu falava, falava no meu idioma. Uhum. E o interessante é que esse livro, ele é uma obra que se passa em 1994 até 2002. A referência do tempo como espaço, um território estético, me interessa mais do que propriamente o espaço de saudade. De certa forma, a distância fez com que eu pudesse ter uma percepção mais nítida de alguns aspectos. Por exemplo, quando escutava a voz do personagem, tinha a repercussão daquilo que, digamos assim, não soava muito bem para o meu ouvido. Porque eu tive uma outra relação com o idioma português ao escrever, reescrever, revisar o romance. Acontece, por exemplo, de quando tu vai escrever, de daqui a pouco, em alguns momentos, tu pensar, você pensar em russo? Não, o que aconteceu foi o seguinte, semana passada, iniciei aqui um Read Club em João Pessoa. Uh-huh. E nós falamos sobre a Sarah Kane. Foi uma proposta minha e tal. E durante o período do Reading Club, nós falamos inglês o tempo todo. Só que eu tive muita dificuldade nos primeiros 10 minutos, porque o primeiro comando pro cérebro vinha em russo. Então as palavras, entendi, as frases, elas vieram em russo. E uma outra coisa, por exemplo, que ficou, de vez em quando eu me dou conta disso, como o sim russo, que é dar, que é uma tipo de resposta reflexo, imediata, uhum, e uma interjeição, que é oi. O oi é como se fosse o nosso eita. Uhum, e eu uhum estou dizendo sem me aperceber disso. Quase uma onomatopeia, né? É! Muito interessante. Querido, não vai acreditar aqui, mas assim, ó, no final dos anos 70 eu fui de um coral, tá, que foi um dos principais corais de criança, de crianças no mundo. Era considerado assim, tipo assim, depois de um coral do México e, se eu não me engano, da Áustria, tipo assim, os tops, dos tops corais infantis, tá? E a gente cantava em vários idiomas, claro, aprendia foneticamente. E tinha uma canção russa, quer dizer, a gente, na época nos ensinaram como uma canção russa, depois fiquei sabendo que na verdade é de perto de Kiev, da Ucrânia. Uhum. Tá? E, né, a Ucrânia, né, pessoal deve saber, está fronteira com a Rússia, com a Bielorrússia, com a Polônia, deixa eu ver, com acho que a Hungria e a Eslováquia, se não me engano, né? Olha, quer dizer, lembra, né, quer dizer, quando a gente não tem referência, né, também se falar que é russo, falar que é húngaro, tudo bem, né, mas, na Ucrânia, eu sei que se fala vários idiomas, até o Yiddish se fala lá. Tu entende alguma coisa de ucraniano ou não? Ucraniano é um idioma muito semelhante ao russo. Pois eu acredito que a relação que podemos ter para ficar mais próximo é como o espanhol e o português. Como se fosse um elo, né? É, então, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir a televisão ucraniana e consegui compreender com muita facilidade. É mesmo? Com muita facilidade, é? O que eles falavam. Tá, eu sou desafinado, tá, querido? Eu sou desafinado, mas lá vai um trechinho, tá? O espaço eu sei que é teu aqui, mas me dá. O João daqui a pouco vai me xingar, o dono da rádio, hein? Mas vem, lá vai. Vdalinietse agorazilionaya, avokru deset homoptansiut, ujepuivnaesados novaya, vostchacha, ostromonoskozi, povoanã, jepuivnaesados novaya. É pra ser o nome da canção Kassachok e é pra dizer alguma coisa como nossa ilha, ou minha ilha. Fez algum sentido eu pra não, ti? Eu não sei o que que é isso, mas se é termo ofendativo é a sua mãe, tá? O pior é que eu não tô inventando, gente, não tô inventando. Essa canção é pra ser tipo assim, aquarela do Brasil da Ucrânia. Ah, tá. Mas se tá me xingando é a mãe, não, tá? Não, pior que não era, João, não era, eu não te conhecia ainda. Ah, tá. Fez algum sentido pra ti, querido, ou não? Porque eu que a gente aprendeu foneticamente, né? Bom, eu precisaria ouvir outra vez, em condições de temperatura e pressão melhores. Não, tudo bem, vou dar ali nesse agora do Lenaiá, era o início. Mas, assim, ó, querido, me fala um pouquinho, tá, da tradição oral, se há alguma coisa parecida na Rússia, da nossa tradição oral. Olha, me explicaram quando eu falei sobre cantoria, como é que era e tal, repentista, improvisando, ao som da viola, me falaram que existia algo equivalente, como poetas que faziam, cantavam canções tradicionais, uhum, e que em certo momento, na estrutura das canções, eles eram capazes de improvisar isso ao som da balalaica. Só, uhum, que eu não tive tempo de investigar isso a fundo para encontrar elos ou aspectos semelhantes, mas me falaram que havia, sim, algo semelhante. E seria na Rússia mesmo ou em algum país vizinho? Na Rússia, mas tem uma coisa que fala, Marco, é o seguinte, é um ditado comum lá, a verdadeira Rússia não é nem Moscou, nem São Petersburgo. Então, a Rússia profunda está ao redor. Sim. tu moras em Moscou? Bom, eu morei em Moscou e vou retornar para uma cidade chamada Petrozavodsk, na República da Carélia. Tá, estamos falando então umas 4 horas de Moscou, é isso? Acho que é um pouco mais. É no norte, na fronteira com a Finlândia já. Ah, perto, tá, de São Petersburgo. Eu acho que são 4 horas de São Petersburgo, não de Moscou. Moscou acho que é um pouco mais. Entendi. Você queria saber, Vitinho, assim, né, quando eu penso na literatura russa, né, vem à mente Vasily, Pushkin, o Gogol, Dostoyevsky, Tolstói, né? Eu queria saber, assim, qual foi a sementinha russa que foi inserida na tua mente e no teu coração, digamos assim, em termos de escrita, de escritores, de autores russos, né? Como é que foi que tu despertou para esse lado? Foi através de obras como, sei lá, Crime e Castigo, do Dostoiévski, ou do Anna Karenina e Guerra e Paz, do Tolstói, ou de repente até foram versões cinematográficas, ou de repente alguma coisa que tu viu na TV? Como é que foi que tu, né, descobriu, uau, literatura russa? Bom, a literatura russa para mim veio muito do Tchekhov e Tolstói, sobretudo as novelas. E o Tchekhov, por ser um autor que transita em duas áreas que me interessam muito, a ficção e o teatro. Então, eu acredito que Tchekhov foi uma das chaves, o Isaac Babel também, a Anna Akhmatova, e evidentemente que esses são Tolstói e Dostoiévski, são autores que são na categoria do como é que eu poderia dizer, dos clássicos universais, né? Sim, na mesma dimensão do Shakespeare, na mesma dimensão de... Já praticamente deixaram de ser regionais, né? É, exatamente. Uhum. São autores que estão numa dimensão que... Da mesma coisa que o Harold Bloom falou sobre Shakespeare, da invenção do humano, eu acredito que Dostoiévski é um dos inventores do humano também. Que bacana, que bacana. Querido, assim, desculpa, estou indo e vindo. Eu estava indo assim, num sentido assim, estava progredindo, entre aspas, aqui no tempo, né? No sentido dos assuntos que eu estava te perguntando. Mas agora eu vou voltar para um tempo antes, que quando tu ainda morava no Nordeste brasileiro. Me fala do teu lado dramaturgo, né? Os teus textos são super visuais. Me fala como é que foi isso, se puder, assim, resume pra gente, conta pra gente como é que foi o dia que tu se viu dramaturgo. Foi um texto de encomenda, Marco. Eu recebi um telefonema de um cara do Rio de Janeiro, há exatamente 11 anos. Uau. Ele encontrou um texto meu sobre Ariano Suassuna, na época que eu era estudante de letras, eu fiz um ensaio sobre a poesia de Ariano. Aham. E ele disse que ele estava com pauta marcada para o Centro Cultural Banco do Brasil, e ele não tinha o texto ainda, e ele perguntou se eu topava escrever o texto. Então, com a irresponsabilidade da juventude, eu falei que sim, topo. E foi basicamente a minha masterclass de dramaturgia, porque eu mandava os textos, as cenas para ele, ele me dizia: olha, teatro precisa de conflito, você precisa desenvolver o personagem... Eu preciso de uma ação aqui, eu preciso... Ilha. Foi nesse sentido que o texto foi escrito, eu mandava as cenas e eram submetidas ao crivo dele. Eu tive sorte nessa empreitada, porque a partir daí, na época eu trabalhava em jornal e comecei a me interessar para acompanhar a produção local, as produções que vinham para o meu estado, e passei a viajar para os festivais, passei a comprar livros, passei a ler a tradição crítica brasileira, Paulo Francis, Bárbara Heliodora, e outros nomes. Nelson de Sá também, na Folha de São Paulo, na época, ele tem um livro chamado Diversidade, fez um panorama do teatro nos anos 90, eu lembro que esse livro me ajudou muito, o Pascoal Carlos Magno. Então eu passei a tentar me inserir numa tradição crítica teatral. Qual era o nome dessa, a tua estreia, teu debut na dramaturgia, qual era o nome? A peça chamava-se Ariano, foi montada no Centro Cultural Banco do Nordeste. Uhum. E como é que foi, tu que era uma pessoa acostumada, né, a escrever, como é que foi para visualizar, assim, literalmente na tua frente, o teu escrito? Como é que foi essa transposição? Foi traumática? Como é que foi? Não, foi de felicidade, foi de arrebatamento, porque... o teatro acontece no palco, não é uma literatura para ser lida, é uma literatura para ser encenada, né? Uhum. Então eu tive muita felicidade de ver a encenação, porque assim, o que acontece em geral para a gente, que é da literatura, o escritor, quando escreve na literatura, ele é Deus, ele é dono de tudo, claro. Ele resolve tudo. Ele cria e mata personagens, né? Exatamente, então é o... A literatura se basta em si mesma ali. Uhum. Aí cabe, ele entrega pro leitor para fazer um percurso inverso e recriar esse universo a partir das suas referências. Uhum. No teatro, é uma obra coletiva, então o texto teatral, quanto melhor ele for, ele tem que ser incompleto. Então o dramaturgo tem que fazer o seu trabalho, tem que deixar algo para o diretor fazer e também algo para ser complementado pelos atores. É um texto vazado. Uhum. E por isso muito difícil de ser feito. Uhum. Os atores, na verdade, viram quase que coautores, né? O texto, essa é uma discussão muito... se for pensar na historiografia teatral, o texto já foi um elemento central do espetáculo. Hoje ele é mais um elemento. Uhum. Quer dizer, há muitas discussões a esse respeito, mas o espetáculo... Houve uma época em que havia a ditadura dos dramaturgos, depois a ditadura dos diretores. Uhum. E hoje em dia, se a gente for pensar na cena contemporânea brasileira e mundial, está havendo uma certa, vamos dizer assim, uma certa, um alinhamento, porque muitas vezes o próprio dramaturgo não é uma pessoa que escreve no gabinete e tal, é alguém que está na sala de ensaio, que está junto da companhia. Claro, eu tive a oportunidade de fazer uma peça, escrever junto com o grupo Pavilhão da Magnólia do Ceará, e eles montaram esse primeiro texto que eu escrevi junto com eles na sala de ensaio, e agora eles montaram um texto que eu tive a felicidade de ganhar um prêmio na FUNARC em 2014, a peça chamada Maquinista. E esse texto ele chama texto de gaveta, ou seja, o autor escreveu sem trabalhar com o elenco. Uhum. Tá, esse texto de gaveta, digamos assim, que é um texto assim que tu pôde ser Deus escrevendo, no caso. Né? No teatro, nunca. No teatro eu tenho que ser alguém incompleto. Eu tenho que dar conta do que eu quero dizer com essa incompletude. Tá, mas me diz uma coisa. Eu não posso dirigir como no meu é texto. Que é, como é que é o switch, assim? Como é que é o botão que tens que clicar? Para mais ou menos assim, colocar rédeas em ti mesmo e dizer, ops, aqui tá ficando completo demais. Como é que é isso que me parece, sei lá, me parece um convite à esquizofrenia quase. Bom, veja, no teatro eu tenho várias limitações. A primeira, eu vou ter 2 horas no máximo. Eu não posso pensar em trabalhar além disso. Eu tenho limitação temporal. Ok. Eu tenho que saber que o que eu tô escrevendo vai ser falado. Então as palavras, o ordenamento das palavras, um P com um R, com um Q, a sequência pode influenciar. Então, quando eu escrevo, eu não tenho nenhuma preocupação. A minha preocupação inicial é estabelecer as linhas de conflito, estabelecer o que eu quero dizer, deixar os personagens o que eles querem. Sim, mais ou menos, se fosse um roteiro para cinema, seria mais ou menos o que eles chamam de outline. É uma premissa mais trabalhada, quase, né? Com depois é que eu vou burilar as falas. Eu percebo, eu falo, eu leio o texto pra mim, e quando não sou bem, quando eu percebo que há alguma dificuldade com algumas palavras, aí eu substituo. Entendi. Eu tenho que passar pelo texto, pelo teste oral, eu tenho que ler, ouvir. Às vezes o ouvido dói, sabe? Então, esse diálogo tá fraco, eu preciso melhorar e tal. Essa pronúncia não tá boa. Isso aqui não vai auxiliar o texto que vai ser falado em voz alta, né? Maravilha, entendi. Querido, o pessoal ouvindo, que queira saber mais da tua carreira, existe assim um local que centralize, assim, um blog, alguma coisa assim? Como é que é para... Ou a pessoa digita o teu nome, sei lá, tá contigo aí, tô passando a bola para ti aí, no caso. Como é que a pessoa faz para conhecer mais sobre o Astier Basile? Então, tem um Tumblr que eu mantenho, uma espécie de blog, que se chama faroestesfalidos.tumblr.com. Repete, por favor. faroestesfalidos.tumblr, que é o T-U-M-B-L-R, tumblr.com. E também, obviamente... E aqui eu coloco os poemas que eu tô... Sempre os poemas que eu escrevo, eu posto lá. Tá. E já para achar teus livros, pelo menos os de mais de 5, 6 anos, quer dizer, no caso, teus escritos, já é mais difícil, né? Como é que seria para a pessoa procurar teus livros? Eu acho que só, assim, a minha última publicação foi Servir a Quem Vince, numa editora da Bahia, chamada Mondrongo, e eles têm catálogo e vendem pela internet. E o meu próximo livro vai sair por eles também, mês que vem, chama-se Variações sobre o Mesmo Erro. Esse livro eu vou comemorar 20 anos de poesia. 20 anos já? Também vai ser possível adquirir pela internet através do site mondrongo.com.br. Tá. O teu livro, o teu romance, O Supermercado, Brasil Novo, ele apesar de ter sido finalista, ele é inédito, né? Uhum. Tá, esse tem... Tens intenção de lançar ele ou não? Eu estou retrabalhando nele, Marco, e eu acho que eu vou submeter mais um período a outros concursos. Eu enviei outra vez, fiz uma revisão, porque a versão que eu enviei, que foi finalista, não me satisfazia. Eu retrabalhei, enviei para eles e não fui finalista, então... É a versão que eu considerava pior para finalista e a que eu melhorei. Mas concurso tem isso, é loteria. Mas é um instrumento que eu ainda acredito que tem eficácia. Eu, apesar dos pesares, eu ainda participo de concurso. Entendi. E eu estou retrabalhando o livro nesse momento. Antes de conversar com você, eu já estava revisando algumas coisas. E eu vou passar mais um tempo submetendo a outros certames, a outros prêmios. Entendi. Gente, então, Astier Basílio, tá? A-S-T-I-E-R, Basílio com S, tá? Procurem, então, saber mais da carreira dele. A gente tentou dar um briefzinho aqui, mas sabe como é que é? Em meia hora fica complicado. Mas eu quero agradecer o teu tempo. Eu sei que tu viaja aqui para visitar a família e para farrear também, e atrapalhar a farra sempre é um saco. Então quero, sei lá, pedir desculpas por ter, daqui a pouco tá te atrapalhando, e também agradecer pelo teu tempo, tá? Entre, sei lá, um cuscuz e outro, tu vem falar com a gente. Eu que agradeço, Marco. Satisfação, felicidade de falar contigo, uma conversa maravilhosa. E eu que já te escutava, tava ouvindo a entrevista com o Daniel Moreno, de quem eu gosto muito, o trabalho dele é maravilhoso. Reparação foi maravilhoso. Querido, então, muito obrigado de novo, tá bom? Eu que agradeço, abraço. Um grande abraço, querido. Tchau. Marquito, parabéns. Aí, pegou, cara, tu não acredita em mim, mas te juro, é pra ser ucraniano aquilo mesmo. A gente cantava também, sabe o quê? Não vai acreditar. A gente cantava também em coreano, uma canção chamada Doraji, que é pra ser uma dança dos leques. E o Marco Antônio é mais complexo, mais complicado e mais bizarro do que tu imagina. Essa canção ucraniana você cantava em que ano, mais ou menos? Pelo tom eu tô notando que vira um pontapé. Mas não. Era no final da década de 70, 78, 79. Não, eu só não entendo o seguinte, você sabe que você só não tá preso porque seu pai era militar, né? Porque cantar ucraniano naquela época você era pra estar preso e torturado, tá? É só porque o teu pai é militar. Pois é. E não estou te mentindo, pessoal. O interessante é que tem aquelas danças, né? O coral do Anchieta, pequenos cantores do coral do Anchieta, ou o show musical Anchieta, dança também. Então a gente cantava e daí tinha uns dançarinos, alunos também que eram dançarinos. Sim. E a gente voltou a se apresentar, que são de 2 anos atrás, e não preciso te dizer uma coisa. Tu sabe mais ou menos como é que aquelas danças russas, sim, né? Cheio de acrobacias. Sim. E não sei como te dizer isso. Não tinha ninguém da minha época dançando. Só cantando pra tu ver. Tiveram que botar gente nova, né, pra dançar, porque o pessoal não conseguia mais. Quando o pessoal fazia aqueles giros no chão, se fosse usar o mesmo elenco, não dava. Eles não se levantariam, né? Então acabaria o show mais cedo. Mas eu volto a dizer, você só está preso porque seu pai. Só não está preso porque seu pai é militar. Porque senão você tinha ido pra sede do DOPS aí no Rio Grande do Sul. Ou então a passagem está de ir pra um gulag, né? Não, aqui não tinha um gulag, nem gulache, não tinha nada disso. Tinha porrada mesmo, tá? Pois é. Graças a Deus, então, gente. Mas, ó, muito obrigado pelo espaço de novo. Até um abraço quinta. Para os ouvintes e até quinta-feira. Grande abraço, Marco Antônio. Tchau, querido.